desde o ventre da minha mãe tu me sondas. Hoje pelo meu caminho me conheces bem. O meu maior prazer é caminhar em direção ao céu. Eu e minha família dependemos de ti, Jesus. Cada um de nós tem seus defeitos. Às vezes é difícil conviver, mas o teu amor tem ensinado a cada um de nós que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. Minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está a cuidar pelos seus filhos, debaixo da unção, guardados por tua mão, a desfrutar do melhor, que é o amor de uma família. Defeitos. Às vezes é difícil conviver, mas o teu